Nenhum de nós é filho de chocadeira. Todos nós tivemos como primeira morada o ventre materno. E de lá, quando saímos para esse mundo e cortam o nosso cordão umbilical, separam os nossos corpos. As nossas almas não. Essas continuam unidas, ligadas para todo sempre. E vocês vão se encontrar de alguma forma em algum pedaço, em algum verso deste poema. Quantos lutam pra sair de casa, eu tô naquela, lutando pra ter o poder de dar uma moral nela. É nós, tamo junto mesmo, né, trela. Numa mansão de patrão, no barraco lá na favela. Me lembro quando eu fiz cara feia, porque mais um Natal só ia ganhar meia. Tu me disse, penso pouco respeito. Imagina você sem ser em vez dessa mesa cheia. Desculpa ter te dado preocupação, tava zoando, atrás de mais diversão. Desculpa se um dia eu espancar na rua um filha da, que me chame de filha da. Desculpa, mãe, sei, não sou perfeito. Desculpa ter ficado desse jeito. Só que vou guardar esse mano no lado esquerdo do peito. Graças a você hoje eu sou um homem feito. Minha mãe já me puniu e até já me expulsou de casa. Não me levou pra Deus, nem praia raso barra brasa. Me deu uma bicicleta, um Nintendo, um computador. Dinheiro me deu pouco, mas me deu muito amor. Gastou que não podia pra assistir eu virar doutor. Desculpa, mãe, eu não entendi o professor. Porém, do que entendi foi sua real necessidade de assistir seu filho louco, hoje ser um homem de verdade. Eu queria dar uma rosa, improvisar uma prosa. A coroa mais bonita, elegante e charmosa. Mesmo sendo ela dona da comida mais gostosa. Sempre que eu faço besteira, ela ainda fica furiosa. Desculpa, mãe, por cada situação. Ana Maria é o nome do meu coração. Eu sou filho de uma heroína, guerreira e trabalhadora. Ainda te boto num castelo e aposento a tua vassoura. Por ter me feito quem eu sou, sem você eu não sou metade. Independente de onde eu for, o sentimento é de verdade. Ela me fez nascer, me viu chorar, me fez crescer, me deu um lar. Quero que saiba que sempre estive ao seu lado. Mesmo errado, eu nunca fui mal criado. O tempo penso que sempre ficou do lado. Única visita minha que tinha quando internado. Fim de semana tive feliz, dividi um quarto. Momento bom o de hoje quando penso no passado. Eu sei que é forte, mãe. A nossa história assim merece até champanhe, porque tem glória no fim. Hoje tá bom e você pode até dizer: o filho que bateu no chão traz orgulho pra você. Então eu canto pra dizer quanto te amo. Minha mãe, pra você meu coração tô lhe entregando. Ele tem mais poder contigo, me protege do perigo que fico. Se rico um dia te trago o merecido. O mundo inteiro não se compra com dinheiro, mas um terreno maneiro de presente de um herdeiro. Quando eu tava preso, segurou primeiro minha vida. Quando eu tiver no topo, você estará acima. Minha coroa, minha rainha, eu sempre vou estar contigo. Papai saiu de casa, só você ficou comigo. Foi guerreira, quase ninja, sozinha com 5 filhos. Domingo era maneiro porque eu sei que tinha sucrilho. Quando o Bruno morreu, minha casa ficou de luto. Voltava de madrugada, foi, eu tava puto. Que esconde o sentimento por dentro, tá tendo um surto. Mãe, deixa eu dormir mais 10 minutos, porque o tempo tá passando e a gente já passou por tudo. Você é minha proteção, é minha espada, o meu escudo. Ainda vou te dar uma casa pra você fazer uma festa. Cala a boca das velhas que falava ele não presta. Não acredito em superstição, mas sempre desvirei o chinelo. Você me criou também com todo o seu amor materno. Sua energia contagia igual magia tão agradável. Eu juro que hoje em dia Rafael tá responsável. Minha mãe, essa pra minha mãe. Minha mãe, essa pra minha mãe. Minha mãe, essa é pra minha mãe. Minha mãe, essa é pra minha mama, mama, mãe. Essa é pra minha mama, mama, mãe. Essa é pra minha mama, mama, mãe. Essa é pra minha mama, mama, mãe. Essa é pra minha mama, mama, mãe. Essa é pra minha mama, mama, mãe. Essa é pra minha mama, mama, mãe. Essa é pra minha mama, mama, mãe. Essa é pra minha mama, mama, mãe. Essa é pra minha mama, mama. Essa é pra minha mama, mama, mama. Essa é pra minha mama, mama, mama. Não foi o tempo que tornou cinzentos os teus cabelos. Muito, muito além do tempo, ainda posso vê-los como sempre foram. Não foi o tempo que te fez madura. Ainda te vejo na infantil procura a esperar por mim. Tu, muito jovem, a imitar senhoras, cada segundo parecendo horas. Não, não foi o tempo que te fez assim. Foi o vento, o sopro de Deus, o eterno momento. Sim, foi ele que te fez assim.